Eu sei que fui meio precipitada. Eu quis namoro na hora errada. Não demorou, a gente terminou. Tava na cara que não era amor. Se eu disser que eu não chorei, menti. Se eu disser que eu não te amei, eu menti outra vez. Mas se eu olhar na sua cara e falar que eu te superei, é porque você vai ser pra sempre ex. Quando tô em outra boca, você reaparece pra mandar mensagem lá no meu direct. Tô em outra boca, não vem com oi sumida. Eu já sumi completamente da sua vida. Tô em outra boca, você reaparece pra mandar mensagem lá no meu direct. Tô em outra boca, não vem com oi sumida. Eu já sumi completamente da sua vida. Paloma e esses seis, amigo, o que é que eu faço? É complicado, viu? Volta ou não volta? É golpe, amiga. Se eu disser que eu não chorei, menti. Se eu disser que eu não te amei, eu menti outra vez. Mas se eu olhar na sua cara e falar que eu te superei, é porque você vai ser pra sempre ex. Quando eu tô em outra boca, você reaparece pra mandar mensagem lá no meu direct. Tô em outra boca, não vem com oi sumida. Eu já sumi completamente da sua vida. Tô em outra boca, você reaparece pra mandar mensagem lá no meu direct. Tô em outra boca, não vem com oi sumida. Eu já sumi completamente da sua vida. Isso é o boteco das patroas. Eu já sumi da sua vida.